Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Café Brasil. O programa de hoje vai partir das raízes caipiras para discutir como é difícil ser brasileiro. E para abrir, nada melhor do que uns versos caipiras, um fragmento da poesia O Vaqueiro, de Patativa do Assaré. Somente uma coisa existe, que ainda que esteja triste, meu coração não resiste e pula de animação. É uma viola magoada, bem chorosa e apaixonada, acompanhando a toada de um cantador do sertão. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E uma convidada especial no programa de hoje, Silvia De Luca, que escreve nas iscas intelectuais do meu site www.lucianopires.com.br. O texto de Silvia chama-se O Que É O Que É. Em um destes dias, estive no cabeleireiro. E enquanto lavavam os meus cabelos, eu podia ver aquelas graciosas bandeirinhas coloridas, próximas ao teto, típicas de nossas festas juninas. Quando dei-me conta, eu estava sorrindo gostoso, nostalgiando, e perguntei à profissional: e quando vocês oferecerão aos clientes pé de moleque, batata doce, amendoim, quentão, canjica e maçã do amor, hein? Ela resolveu brincar também, procurando lembrar-se dos outros alimentos que compõem esse evento secular, seguramente trazido pelos portugueses. Aí passamos as vestimentas e as brincadeiras, gincanas, sorteios, atrações, pescaria, tiro ao alvo, correio do amor, pau de sebo, corrida de saco, jogo das argolas, toca do coelho, derruba-latas, cadeia, corrida da laranja, bola na lata, entre outras, sem contar os bonitos, mas perigosos fogos, fogueira e a divertida quadrilha. Ela contou-me, satisfeita, que ainda há uma festa tradicional que frequenta, organizada por uma igreja católica. Em oposição, eu narrei uma das experiências decepcionantes que vivi nesse sentido. Você está ouvindo uma gravação maravilhosa da Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Se a gente vai falar de raízes brasileiras, tem que começar bem. Quem toca aqui é o pianista e maestro argentino Daniel Barenboim. Daniel gravou um CD chamado Brazilian Rhapsody, dedicado à música popular brasileira. É imperdível, é para ouvir e se emocionar. Voltando ao texto de Silvia De Luca, era um período em que ela trabalhou numa escola nível A em São Paulo. Tanto fizeram divulgação da super festa junina, que há anos acontecia por lá, que entusiasmada ela optou em conhecer. E diz: lembro-me que um pouco antes cheguei a comentar com pessoas da escola que não encontrava mais uma festa junina daquelas. E eles disseram, orgulhosos, que a deles eu iria gostar. A primeira coisa estranha que achei no dia foi encontrar grande parte das pessoas vestidas como o cowboy estadunidense. Como nossos caipiras, eu vi somente poucas crianças com as respectivas fantasias. A música, Deus meu, o que dizer sobre ela, hein? Tratava-se basicamente de gêneros daquele mesmo país das vestimentas. E o idioma das canções, claro, era o inglês. Nas poucas barracas existentes, fraca participação do público em geral. Aliás, as pessoas presentes me pareciam dispersas e meio isoladas, salvo parte dos alunos. Uma das explicações para isso, estou certa, era o alto volume da música amplificada, o que dificulta muito a comunicação verbal e a concentração sem que muitos tenham noção disso. Em resumo, dei com a cara na parede e saí de lá após 15 minutos da minha chegada com uma obsessiva dúvida em minha mente. Que país é este, hein? Teria sido interessante perguntar àqueles alunos e, evidente, considerar o significado das respostas e o quanto conhecem ou já ouviram falar de todo aquele quadro folclórico festivo que eu acabei de descrever, terminando ao modo de uma charada. O que é o que é? O instrumento musical que simboliza nossas festas juninas, hein? Alguns de nossos ouvintes podem estar perguntando qual é o problema de haver aquele tipo de festa com aquela característica não tradicional brasileira, mas sim norte-americanizada. Ao que eu imediatamente respondo, certamente nenhum problema por simplesmente existir. Um estilo alternativo de festa junina pode sim ser curioso e interessante. Mesmo que as razões para isso sejam comerciais, apelos de marketing, desejo de usufruir do desconhecido. Mesmo que o evento procure reproduzir os hábitos de um país estrangeiro, e mesmo que esse país seja quase o de sempre entre todos do planeta, tudo isso é válido, assim como sintomático e questionável. E nesse sentido, vejam o que eu encontrei na internet sobre festa junina para ornamentar o meu argumento. Para modernos, fogueira artificial, com chamas de tecidos e iluminada por holofotes ou decoração futurista, sertanejos tocados por DJs, música eletrônica e cenários inusitados para gastar o estilo. O problema passa a existir como tal quando, em razão de um motivo desconhecido ou inconsciente para a maioria, essa festa diferente passa a substituir a primeira, ameaça tomar o seu lugar e seu nome, possibilitando sua extinção. Uma das coisas que muito me chamaram a atenção ao residir na Europa, é o que diz a Silvia De Luca, é o quanto a população como um todo respeita, cultiva e usufrui de suas tradições. Adultos, idosos, adolescentes e crianças têm esse seu momento, esse tipo especial de envolvimento, sem com isso deixarem de se envolver com novos movimentos culturais e artísticos, inclusive de outros povos. O mesmo já ouvi dizer de muitos outros países, principalmente sobre os tecnologicamente mais avançados e os mais antigos. Fica claro que, como num quebra-cabeça, cada prática dessas compreende somente uma parcela da vida daquelas pessoas. Uma não vale pela outra, cada uma exerce a sua função específica no todo. Colocando de outro jeito, a nossa festa junina tradicional sensibiliza um nosso lado. A festa junina estrangeira sensibiliza um outro lado. E ainda, ouvir um acordeon, que é o sinônimo da sanfona ou do afrancesado acordeon, tocando músicas campestres brasileiras, incita-nos um lado. Ouvir guitarra, baixo e teclado elétricos tocando country ou rock em nossas festas juninas incita-nos um outro lado. E tem mais. Esses tais lados não precisam ser antagônicos conforme a nossa mídia costuma colocar. Eles podem conviver muito amigavelmente, fazendo-nos um bem danado. Acho muito importante dar essa ênfase porque ainda ontem vi um programa de televisão muito apropriado falando sobre o esquecido acordeão entre nós. Inclusive sobre o preconceito que o acabou envolvendo no Brasil, relacionando-o unicamente ao forró nordestino e ainda de um modo pejorativo. Ignora-se, por exemplo, o quanto este instrumento ainda é vivo no sul do país, na execução de outros gêneros musicais quase nada divulgados, e o quanto ele é integrado à cultura atual, de tantos países como Alemanha, Argentina, Finlândia, França, Hungria, Itália, Rússia e Suécia. agora, hein? Daniel Barenboim, com Heitor Villa-Lobos e sua Baquianas Brasileiras número 5. Heitor Villa-Lobos, que nasceu em 1887 e morreu em 1959, é um dos mais importantes compositores eruditos brasileiros. O ciclo de 9 Baquianas Brasileiras é um dos destaques no conjunto da obra de aproximadamente 1000 músicas de Villa-Lobos. Ele mesmo afirmava isso. Duas das peças mais gravadas de Villa-Lobos são desse ciclo. A Ária Cantilena, que abre a Baquianas número 5 que você está ouvindo. E a Tocata, ou Trenzinho do Caipira, quarta parte da Baquianas Brasileiras número 2. A motivação para compor as obras do ciclo, de acordo com o próprio Villa-Lobos, foram as semelhanças que encontrou entre músicas folclóricas do sertão brasileiro e a obra do alemão Johann Sebastian Bach. Villa-Lobos no seu Café Brasil. E retornando ao texto de Silvio De Luca, na conclusão de todo esse pensamento, eu lembro-me de como resume o maestro Júlio Medalha a situação de mão única em relação às questões musicais e culturais de modo geral. Quem é dono do satélite faz passar por ele a informação que quer e, evidentemente, a dele, a de seus interesses. Depois que começou a funcionar o satélite que transformou a humanidade numa aldeia global, como afirmam alguns, a mesma humanidade não passou a conviver com a música de Bali, da Índia, ou de Caruaru. Em compensação, nessas localidades ouve-se diariamente tudo o que é produzido e gravado nos estúdios de som de Nova York ou Los Angeles. E já que estamos falando de Brasil, que tal falar um pouco de brasileiros que a gente quase não conhece, hein? A poesia que trarei agora é a letra de um frevo chamado Muito Bom, composto por Jorge Simas e Paulo César Feital, para o seu CD Carta ao Rei. Trarei esse CD numa próxima edição do Café Brasil, mas por enquanto, fique com a poesia. Você que tem aversão ao Torrão Nacional, ao Fole de Gonzagão, a João Cabral, ser brasileiro é um dom, é quase espiritual. Você não sabe o que é bom ter jamelão no quintal. Poder ouvir Chico e Tom, Ari, Capiba e Marçal. Chorar tocando Odeon, Canhoto no Regional. Sacar o som de Oberdan com Valdir e Jacó, com Vadico e Noel num pedacinho do céu. Você que tem aversão ao suor do país, odeia o povo e Pirão, Clara e Elis. Um Marighella ou Drummond dá raiva na turma dos seus. Zumbi tá no Panteão, Tupã rimando com Deus. É muito bom fazer um gol na geral. Quase infartar de emoção, pedir olé no final. Nogueira manda avisar que o espelho partiu, porque Fernanda chorou pela central do Brasil. Eu vou mandar corisco pro teu carnaval, com Lampião para cobrar meu direito autoral. Depois pagar a festa do teu funeral. Pastinha vai te queimar no toque do berimbau. Você vai ter que encarnar num cantor popular, bebendo em mesa de bar, gostando até de chibiu. Deixa esse frevo abalar, batatinha pediu. Deixa o cordel arrastar teu coração pro Brasil. Café Brasil. É, estamos mesmo invadidos e colonizados. Esse é o preço da globalização e da falta de apego às nossas raízes. Mas tem uma contrapartida. Conversando com jogadores da seleção brasileira de futebol, eu percebi o impacto que aquele jogo realizado em 2004 no Haiti, lembram? Aquele que serviu para baixar a tensão naquele país, teve sobre os jogadores. Pois aquele jogo causou um impacto fabuloso em todos os jogadores e a comissão técnica. Roque Júnior definiu bem. A alegria daquela gente era desproporcional à pobreza em que vivem. Contei a eles da minha experiência no Nepal, quando fui ao Everest em 2001. Quando abri um pacote com camisas da seleção brasileira, ideias de presente para os Sherpas, um deles arregalou os olhos e disse: Brasil! Ronaldo! Romário! Eu estava no fim do mundo, num lugar onde a TV é uma raridade, mas o futebol brasileiro é adorado. O futebol fez de mim o herói daquele dia no Nepal. E tem mais. Após a vitória brasileira sobre a Bélgica na Copa do Mundo do Japão e Coreia, o jornal Evening Standard publicou a manchete Brasil em sua primeira página. É difícil encontrar outro país cujo nome possa ser usado dessa forma, com a certeza de que os leitores iriam reagir com prazer e excitação. Depois de tanta exaltação, o The Guardian ainda acrescentou que, se a partida fosse contra a Argentina, Itália, Alemanha ou França, a sensação entre os ingleses seria um misto de expectativa e medo. Mas jogar contra o Brasil é simplesmente um prazer e uma honra, conclui o artigo. No canal GNT, recentemente, foi ao ar um documentário impressionante sobre as crianças israelenses e palestinas, mostrando o ódio que elas aprendem a nutrir umas pelas outras desde cedo. No momento mais dramático, o jornalista consegue reunir numa sala os dois grupos de crianças. O clima é pesadíssimo e o ódio e medo impregnam o ambiente. Até que o jornalista pergunta do que elas mais gostam. E a resposta é futebol. E quando ele pergunta para quem elas torcem, o sorriso é unânime: Brasil! O clima de horror desapareceu. Ficou a paz, a satisfação. O futebol brasileiro naquele momento era mais importante que a guerra. Por isso, deixando de lado o jogo político, ver a população sofrida do Haiti em êxtase não me causa espanto. O Brasil domina hoje uma arte que só encontra paralelo na música. Através do talento de seus jogadores, o Brasil é apreciado e entendido em todos os idiomas, como foi um dia com a Bossa Nova. Nossa arte futebolística é fonte de prazer e satisfação. Interrompe o sofrimento, a guerra, a dor. E no futebol, aprendemos a admirar e defender nossas raízes. Ninguém admite um time brasileiro jogando pelos padrões europeus. Ninguém admite uma forma de ser no futebol que não seja a forma de ser brasileira. A arte do futebol brasileiro, ao ocupar o espaço de cerimônias e rituais que estão sendo apagados pelo tempo, celebra valores que o ser humano anda esquecendo. O raciocínio, o talento, a fraternidade, o gênio. É uma pena que ainda não percebemos que essa arte é patrimônio da humanidade. Vivi a te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme ação que não valeu. Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho pra encostar no teu. Subia na montanha. E que tal a música de Edu Lobo com letra de Chico Buarque? Você tá ouvindo Valsa Brasileira na interpretação de Djavan. É Chico em sua melhor forma, com versos irresistíveis como: E pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria, confusa por me ver, chegando assim mil dias antes de te conhecer. Da casa vazia eu ingressaria e te veria, confusa por me ver. E ao ler o texto de Silvio De Luca, eu me lembrei que caí na besteira de discutir com um argentino sobre dois temas que são tabu: futebol e Fórmula 1. O argentino era tão fanático que eu acabei desistindo. Tá bom, o maior jogador de futebol do mundo foi o Maradona, tá? Tá bom, o maior piloto de Fórmula 1 do mundo foi Fangio e o segundo foi Reutemann. Um paraguaio entrou na discussão. É deles o melhor goleiro do mundo, Chilavert. Na Venezuela, assistia um cantor local, verdadeiro tesouro nacional, idolatrado por todos. Sua façanha teve uma música gravada por Ray Conniff. Fiquei invocado. Vendo os argentinos, paraguaios e venezuelanos brigando por seus heróis, concluo que a definição de ídolo não funciona em português, só em espanhol. Pois, para terminar o programa, eu vou mostrar que não é bem assim. Eliezer Seton me mandou uma pérola lá de Maceió. Uma gravação do hino nacional, feita de modo diferente, feita com amor. Muito distante daquela coisa militar, dura e fria que a gente se acostumou a ouvir a vida toda. Essa gravação é para nos fazer refletir sobre o olhar que usamos para ver o Brasil. Eliezer Setom usou o amor, e olha só no que deu. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pois é, que porrada, né? O que é que você sente quando ouve o hino nacional cantado com amor, hein? E com Eliezer Setom, essa foi uma versão deliciosa do hino nacional brasileiro que a gente usou para terminar o Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Quem veio, hein? Patativa do Assaré, Silvia De Luca, Eliezer Setom, Daniel Barenboim com Vila Lobos e Ari Barroso, Djavan cantando Edu Lobo e Chico Buarque. Fala a verdade, só aqui, né? No seu Café Brasil. Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, é? Quer baixar pro seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe o recado na operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma frase de Tom Jobim, que sempre soube, como poucos, definir o Brasil. O problema é que o Brasil é de cabeça para baixo, de trás para diante e pelo avesso. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.